Portanto, vede prudentemente como andais, não como nestos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. Meus irmãos, nós estamos hoje convidando a todos para logo mais à noite estarmos reunidos em nosso grande culto de ensino. Estamos estudando a vida e ministério do apóstolo São Paulo. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 9. Quarta passada foi algo tremendo. Foi algo que realmente valeu a pena. Nós estávamos na casa do Senhor e aqueles que aqui, que ali estiveram, ouvindo a palavra, são testemunhas de que realmente o Espírito aplicou no nosso coração. Eu convido a família, eu tenho prazer de falar para a família. Venha, traga teus filhos, venha para o culto ouvir a palavra do Senhor. Amanhã, na quinta-feira, às 15h, nós estaremos com o departamento diaconal da igreja. A partir das 14h, logo depois do meio-dia, já estaremos ali, os irmãos, e nós queremos ter um momento, uma reunião, um seminário com os diáconos, as diaconisas, os irmãos que fazem parte de alguma atividade na igreja, de departamentos, escola bíblica, enfim, as pessoas que têm esse ministério. O departamento está promovendo e nós estamos escalados para falar a palavra. E junto com a minha esposa, nós haveremos de repartir um pouco daquilo que conhecemos da obra do Senhor e do departamento, da forma de desenvolver esse trabalho na igreja. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Eu quero falar sobre alguns nunca. Ah, meu irmão. Então eu inicio dizendo: nunca deixe para amanhã o que é tua obrigação hoje. Quantas pessoas que são displicentes com as suas obrigações. E todo mundo sabe, quem me conhece, que eu sou um pastor, que sou enérgico. Vejo os irmãos que esse programa eu tenho procurado manter aqui a minha fala diariamente, e às vezes com grandes compromissos assumidos, mas eu nunca deixo de cumprir com essa obrigação, porque eu sei que vocês aí estão prontos com o seu rádio ligado para receber a palavra e a oração da fé. Nunca condene algo porque você não entende. Preferencialmente, deixe que te explique. Deixe que a pessoa fale, não condene. Nunca se esquive de demonstrar interesse e promover auxílio ao ver um homem, ou mulher, ou criança que sofre. Nunca fuja das dificuldades. Como vencê-las, se não as enfrentarmos? Tem gente que antes da luta vir, a dificuldade está se ameaçando, ele já está praguejando. Não fuja da luta, não fuja da dificuldade. Nunca se envergonhe de pedir explicação de algo que você ainda não aprendeu. Tenha coragem de ser humilde. Não seja resmungão, não seja queixoso. Isso nunca ajudou, nem ajudará ninguém. E as pessoas ainda ficam te rotulando. Aquele lá só passa murmurando. Aquele lá, a pessoa que não dá para estar perto, só passa se queixando, resmungando. Nada está bom para ele. Pelo amor de Deus, querido, que está me ouvindo, mulher que me ouve, pai, jovem, exclua da tua vida isso. Nunca deixe passar um dia sem comunhão com Deus. Por mais corrido que seja o teu dia, tu tem que buscar a comunhão com Deus. Nunca diga que tem amor pelas almas se você pouco se importa com a sua vida física, necessidades e com os desamparados. Se você não cuida de ti, se você não te ama, você não tem condições de atender aqueles que precisam. Mais um nunca para ti e para nós. Nunca vá pedir conselhos espirituais a alguém que não seja um fiel seguidor de Cristo. Aqui eu gostaria de parar. Quantas pessoas mal orientadas, quantas pessoas hoje estão sofrendo, estão pedindo misericórdia, porque buscaram conselhos, abriram o coração e a pessoa que ouviu é um delator, é infiel. Você ganhou um inimigo quando você procura alguém que às vezes não é fiel, é um fantasioso. Queridas mulheres que me ouvem, são as que talvez sejam mais vulneráveis a buscar conselhos. Saiba com quem você vai abrir o teu coração. Procure alguém na igreja, na tua igreja, na tua comunidade, porque eu não falo só para o povo assembleiano nestas manhãs. Eu falo para você, querido, que está longe, que talvez nunca vamos poder chegar perto para nos cumprimentar, mas esses conselhos podem te servir para sempre. Quantas angústias eu tenho sido alvo de ouvir de pessoas depressivas, reféns de outrem, porque confiou e hoje já não tem mais força. Então nunca, nunca vá pedir conselhos para quem não tem condições de te ouvir. Nunca se espelhe numa pessoa traidora, numa pessoa covarde. Tire da tua agenda esta gente para você andar perto. Faz anos que eu consegui viver longe disso. Não quero caminhar com gente dessa natureza. Deus, Ele nos fez sábio para discernirmos esse caminhar, quer dizer, não ter no meu dia a dia. Jesus caminhou com Judas. Talvez na caminhada pastoral, nas lides, tu não tem como viver sem estas pessoas. Mas tu não precisa comungar do seu viver. E isso Deus tem nos dado graça para continuarmos fazendo a diferença nessa geração que vivemos. Maior que tronos, com seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento, existia antes da criação. Maior que reinos, maior que reis, maior que mares e sua imensidão. Eu quero nesse momento orar com você. Meu Deus e Pai, nós te louvamos na beleza desse dia. Te agradecemos por todas as bênçãos alcançadas e pelo recado que pudemos transmitir aos milhares de ouvintes. Senhor, que realmente essas mensagens, estas reflexões, esses conselhos pastorais possam acordar vidas, que eles não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes. Deus, que eles possam parar para te ouvir. A tua voz é meiga, suave. Tu és o melhor amigo, tu és o melhor conselheiro. Senhor, eu peço neste momento, pelo amor do teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, que realmente possamos aprender mais a conviver dentro da nossa vida com todos aqueles que nos cercam, vivendo no amor e na paz de Cristo, agora e sempre. Amém e amém.